E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um The Interception. Esse é o segundo episódio do nosso podcast. Queria agradecer você que está dando mais uma chance a todos os elogios. Acho que foi 99% de elogios. A gente arrumou alguns probleminhas de som. Está muito mais bacana esse programa. Então vamos lá, a pauta hoje é NCAA, os bowls da NCAA, que não é um assunto com tanta audiência assim, mas a gente vai continuar martelando e vai fazer você se apaixonar pelo NCAA, certo? Começa agora mais uma edição do The Interception, o podcast do TheConcussion.com. Muito bom, tô aqui com o Rafael Guimarães. Onde você tá hoje, Rafael Guimarães? Eu estou em Votuporanga, que é a capital do Bob's agora. É a capital do Bob's? Por que é a capital do Bob's? Porque desde que abriu o Bob's aqui... Você entra no seu Facebook e o pessoal de Votuporanga só sabe comentar sobre um assunto. Bob's. É foto do Instagram, é eu comi um grão picanha, é o milkshake de ovo maltine é uma delícia. Não muda o assunto, não muda. É bem curiosidade. Quanto tempo tem em Votuporanga mesmo? Tem mais de 80 mil. É bem curiosidade interior mesmo, quando abre um Bob's, um McDonald's. É, sem nenhum preconceito, até porque eu moro em Ribeirão Preto. Mas hoje eu, estou em São Paulo para gravar aqui nesse final de ano. Hoje é dia 27, quinta-feira, o podcast vai domingo ao ar, mas a gente grava um pouco antes para o Rafael conseguir editar, etc e tal, certo, pessoal? Eu sou AC, torço pro Bears, sofro, enfim, deixa a NFL de lado um pouco. A pauta hoje são os bolos do NCAA. Antes, porém, uma pequena explicação: o Murilo, que gravou com a gente semana passada, ele não está conosco nesta semana porque lá em Lavras, na cidade do Murilo, a internet não está muito bacana, a luz caiu, etc e tal, então infelizmente a gente não vai poder contar com ele. Porém, na próxima edição, pretendemos contar com eles e com mais membros aí do The Conclusion. E, respondendo algumas perguntas de vocês, no futuro próximo, a gente espera contar também com leitores e ouvintes participando do podcast. Certo, senhor Rafael? Certíssimo. Só lembrando a você que nessa edição a gente trata de NCAA e a próxima, se eu não me engano, Rafael pode me corrigir se estiver errado, são os prêmios da NFL, né? O Most Valuable Player, né, que é o jogador mais valioso, o Rookie of the Year, que é o calor do ano, o jogador do ataque do ano e o jogador de defesa do ano. É, okay? a gente vai conversar também sobre treinador do ano, sim, esses prêmios um pouco menores, esses prêmios um pouco menores a gente também vai falar, mas... É, o foco vai ser esses grandes prêmios que todos os anos saem. Bacana, bacana. E a gente também vai poder fazer um pouquinho de playoff, né? O último programa foi Playoff Race. E no próximo a gente espera falar dos playoffs em si, porque já vão ter todas as vagas definidas. Vamos falar da NCAA então? Rafael. Eu. Você agora vai fazer. Vamos fingir que isso é uma aula, certo? Ok. Por quê? A gente tem muito ouvinte que nunca assistiu um jogo de NCAA. É a hora pra eles. Sim, é a hora de você começar a gostar da NCAA. E tem vários motivos pra isso. Um deles: ah, a NCAA é muito várzea. Ah, a NCAA não passa na ESPN. Ah, eu não tenho conexão boa de internet pra assistir. Tudo bem, não tem problema. Agora a ESPN está passando os bowls, que são esses jogos amistosos que valem prestígio e dinheiro, basicamente, para as universidades dos Estados Unidos. E para os jogadores. Sim, para os jogadores, até porque os olheiros, né, os scouts da NFL estão de olho no desempenho desses jogadores num jogo sob pressão. Rafael Guimarães, como que a gente pode começar esse pequeno resumo do NCAA que eu vou fazer antes da gente tratar dos bowls em si? Lembrando a você que se você quiser uma informação mais densa, mais mastigada, para você entender, uma informação on demand, né, que você pode ler quando você quiser, em vez de eu ter que pausar aqui o que eu estou falando e voltar para entender, a gente fez uma série de textos sobre NCAA. O The Conclusion trata NCAA com muito carinho. A gente gosta muito do americano universitário e quer que você goste também. Então a gente fez essa série de textos que explica tudinho, tintim por tintim, da NCAA. Por que que é tão importante? Qual é a função social da NCAA? Parece pergunta de faculdade isso, né, cara? Tipo, função social, sou meio louco. Qual é a função social da NCAA, função econômica, que são os bowls, o que é o BCS, né? Como o campeão nacional é escolhido dentre mais de 100 faculdades que a gente tem nos Estados Unidos na primeira divisão, entre aspas. Você pode ler lá tudo mastigadinho e entender realmente como funciona. Mas eu vou falar aqui por si, o seguinte: a NCAA é a entidade que foi criada no início do século XX para organizar a parada. Porque o futebol americano, ele não começou com a NFL, ele começou com as faculdades. Ele nasceu do rugby. O rugby nasceu do futebol, bola redonda, futebol inglês. E ele nasceu nas faculdades. Depois, só na década de 20 que começa a NFL. Pra você ter uma ideia, os únicos dois times que existem desde o primeiro ano de NFL são o Chicago Bears e o Arizona Cardinals. na época não tinham esses nomes, na época era Chicago Cardinals e Decatur Stallions. Tanto é que eu brinco, né, quando alguém pergunta qual time que eu torço, eu falo que eu torço pro Decatur Stallions. E no ano seguinte entrou o Packers. Mas a NFL em si começa na década de 20, o futebol americano universitário é mais antigo ainda. E o futebol americano universitário, ele é organizado também em conferências. Só que diferentemente da NFL, que a gente tem duas conferências, a conferência americana, cuja gênese é a AFL, né, que depois a gente vai tratar isso em outro podcast, tem texto de concurso sobre isso, e a conferência nacional, que era a antiga NFL antes da década de 60, no college a gente não tem isso, a gente tem outra coisa, a gente tem um monte de conferência. A gente tem a SEC, a gente tem a Pac-12, a gente tem a Big Ten, a gente tem a Big 12, a gente tem a Big East, a gente tem a WAC, um monte de conferências. Lá no The Conclusion, nos textos, você vai poder olhar com calma. Em suma, haverá perguntas de leitores quais são os times mais tradicionais, mas eu vou falar quais são as conferências mais tradicionais. A SEC é uma coisa de outro mundo. Eu não diria que está no nível da NFL, mas está num nível acima das outras conferências. A SEC tem Alabama, tem LSU, tem a Florida Gators, tem Mississippi State. SEC, Southeast Conference, que é a conferência do sudeste dos Estados Unidos. Inclusive, lá no sudeste dos Estados Unidos, Alabama, Arkansas, etc., o futebol americano universitário chega a ser até mais popular que a NFL. O Alabama, por exemplo, não tem time da NFL e acaba sendo mais popular que a NFL em si. A SEC é a conferência mais forte. Depois dela, há divergências, mas a gente pode citar a Pac-12, que são os times da costa oeste. Tem Oregon, USC, que na década de 2000 desempenhou ótimas temporadas com Pete Carroll, que hoje em dia é o técnico do Seahawks. A gente tem UCLA, que é a universidade do Troy Aikman, quarterback do Dallas Cowboys na década de 90. A gente tem Oregon, que é hoje em dia a melhor faculdade, a melhor universidade esportiva falando na Pac-12. A gente tem também, ali na região dos Grandes Lagos, a Big Ten. A Big Ten é outra conferência forte, historicamente forte, muito tradicional, e faculdades muito, muito tradicionais. Entre elas, Michigan, você também tem Ohio State, Penn State, que recentemente foi envolvida num escândalo aí, né, de pedofilia, que não era o técnico pedófilo, ele só não acabou reportando, enfim, é mais complexo do que isso. Tem Penn State, você tem Wisconsin, né, pra quem torce pro Packers é uma boa torcer pra Wisconsin. Você tem também, me ajuda aí, Rafael, quem mais tem na Big Ten? Na Big Ten? Nebraska, né, também. Sim, Nebraska, que teve uma boa temporada essa última. É relativamente boa a temporada, né? Tem também aí Michigan State, etc. Eu não tô lendo, eu tô falando de cabeça. Eu não tô aqui no Google olhando, tô falando de cabeça até pra sair mais fluido. Além da Big Ten, a gente tem a Big 12, né? Eu tô falando as grandes conferências. Big 12 é a conferência ali do sul dos Estados Unidos, né? Texas, Oklahoma, tá? A gente tem o Texas Longhorns, Texas State, Texas A&M... Não, Texas State, desculpa, acho que não é. Texas A&M, Oklahoma State, Oklahoma... Texas Christian University, que é a universidade do Randy Dalton, que é a TCU, Baylor, que é a universidade do Robert Griffin III. Além da Big 12, a gente tem a ACC, que é a conferência ali da costa do Atlântico, o próprio nome diz Atlantic Coast Conference. A ACC, Clemson, tem Louisville, tem a Universidade de Miami, do Ray Lewis, tem Pittsburgh, são universidades que não tem tanto destaque, mas que já tiveram algum renome um tempo atrás. Agora vem um monte de conferência fraca. Tem a Mountain West, tem Boise State, tem a WAC, tem San Diego State, enfim, tem a CUSA e também tem os independentes, que não estão em nenhuma conferência. Nos independentes a gente tem BYU, que é a Universidade de Mormon, de Utah. A gente tem Notre Dame, que o Rafael torce Notre Dame, que fica em Indiana, mas a base da torcida de Notre Dame é de Chicago, porque fica mais perto de Chicago que de Indianápolis. Notre Dame fica ali na costa do lago Michigan, fica no estado de Indiana, não em Illinois, mas como eu disse, a base da torcida de Notre Dame realmente é a população de Chicago. Tanto é que se você entrar no ESPN de Chicago, um dos times em destaque sempre vai ser Notre Dame. Notre Dame é uma universidade independente. E por que isso? Porque ela gosta de ter o próprio calendário dela. E se ela fosse filiada a alguma conferência, ela não poderia montar o calendário com as suas rivalidades. Notre Dame tem Boston College, da ACC. Notre Dame tem USC como rival, que é da Pac-12. Tem Michigan, que é da Big Ten. E ficaria complicado se ela tivesse uma conferência. Além disso, ela tem um contrato de TV com a NBC, que passa todos os jogos em casa de Notre Dame. Isso gera uma grana muito mais bacana para eles do que se tivessem filiados a uma conferência. Por fim, Notre Dame joga um dos bowls principais, que são o BCS, que a gente vai falar daqui a pouco, se estiver no mínimo em oitavo no ranking. Então, para eles é muito mais interessante estar independente. Além de Notre Dame, tem as Forças Armadas, né? Tem Army, Navy e Air Force. Air Force não, desculpa, Air Force está afiliado à conferência, mas Army e Navy também são independentes. Ok? Basicamente, as conferências da NCAA, eu sei que parece uma grande salada, que de fato é, porque é muita mistureba, mas cada conferência tem sua força e sua relevância. Como eu disse, a SEC, é Southeastern Conference, disparado, tem os melhores jogos, disparado as melhores universidades, e é sempre franco favorito ao título da NCAA. Rafael Guimarães, você como fingindo que você, lógico, você não é, mas se você fosse um leigo do futebol americano universitário, faltou alguma coisa para explicar? Eu acho que a gente poderia comentar agora sobre o BCS Ranking. Sim, exatamente. Aí você se pergunta, você começou a acompanhar a NCAA agora, como paçocas o campeão nacional é escolhido? É assim, são feitos rankings com computador, voto, etc e tal, que é o BCS Ranking, certo? BCS, Bowl Championship Series. O BCS, ele escolhe o campeão nacional. Como? Pela força do calendário, pela força das vitórias, pela conferência que você está. E se você é invicto, geralmente. Geralmente os times invictos vão para a final. Neste ano, Notre Dame está invicto. E além de estar invicta, teve um calendário muito difícil. E, portanto, é o melhor time do país ranqueado neste ranking. É o número 1. Em segundo lugar, vem Alabama, que foi campeã da conferência Southeast. Só perdeu uma partida. Foi contra Texas A&M. Do Johnny Football, né? Johnny Manziel, que ganhou o Heisman. Heisman é o troféu dado ao melhor jogador do college. É como se fosse o MVP da NFL, só que pro college. Ano passado, inclusive, o Robert Griffin III ganhou. Pois bem, o BCS escolhe esses dois times que vão se enfrentar na final. Bom, campeonato nacional escolhido assim, não é muita coisa que você precisa saber. O BCS também, nele, está vinculado os quatro principais bowls, os quatro bowls mais importantes, de mais renome, de mais relevância e com mais patrocínio e com mais prêmio em dinheiro. São quatro: Fiesta, Rose, Sugar e Orange Bowl, certo? Fiesta Bowl, ele é jogado pelo campeão da Big 12, necessariamente, e é no estádio do Arizona Cardinals. O Rose Bowl, ele é jogado entre o finalista, entre o campeão da 10 e o campeão da Pac-12, e ele é jogado no Rose Bowl, que foi o estádio da final da Copa de 94. Inclusive, o nome do estádio é Rose Bowl, fica em Pasadena, perto de Los Angeles, na Califórnia. O Orange Bowl é jogado no estádio do Miami Dolphins, e antigamente era jogado no Orange Bowl, o estádio que era do Miami Dolphins também, que ficava em Miami, mas depois que foi construído o estádio do Dolphins, ele se mudou para lá. E ele é jogado sempre, pelo menos, pelo campeão da ACC, certo? Falta qual? Falta o Sugar Bowl. O Sugar Bowl é jogado sempre pelo campeão, ou, se o campeão estiver no BCS, pelo segundo colocado da SEC, ok? Então, geralmente, os mais fortes são o Sugar e o Fiesta. Neste ano, o Fiesta é o mais relevante depois do BCS. Rafael, alguma consideração? Nenhuma. Eu acho que a gente já falou tudo que precisava. Ok, é mais ou menos isso que você precisa saber por cima de NCAA. Só para terminar, antes da gente comentar os bowls em si, para não ficar muito maçante, estou falando isso aqui, não só eu falando, deve estar chato ouvir só a minha voz, por mais que minha voz seja bonita. Ou fina, né? Teve leitor ouvindo falando que a voz do AC é fina. É bem melhor que a minha voz. A minha voz é maravilhosa. O jogador NCAA, ele fica 4 anos jogando, que são os 4 anos que ele cursa a faculdade. Nos Estados Unidos, o esquema de faculdade é diferente. Ele não, por exemplo, direito não é 5 anos, como aqui. Se você se formar em direito, como eu, ele estaria ferrado, porque você tem que fazer 4 anos do undergraduation e 3 anos de direito. O undergraduation são cursos mais abstratos, então, assim, né? Por exemplo, ciências políticas, história, nenhum preconceito em quem faz história, que nos Estados Unidos é diferente. Até porque, tipo, é um curso muito bacana, até cheguei a cogitar fazer história. É o undergraduation durante 4 anos. Os jogadores da NCAA, eles jogam esses 4 anos com bolsa de estudos. Os da FBS? FBS, Rafael? Agora não sei o nome, é FBS. É FBS. Bom, eu acho. Se a gente errou, pelo amor de Deus, corrija a gente, que não dá pra saber tudo. Não, é FBS, porque é... É bom, bom. Bom subdivision. Isso. Esses jogadores, eles têm bolsa de estudos. Então eles não podem ser remunerados de maneira alguma, porque o esporte é amador, o esporte não é profissional. A remuneração deles, entre aspas, é a bolsa de estudos que a faculdade dá para eles, ok? E eles são recrutados durante o ano, o terceiro colegial, entre aspas, inteiro deles, pelas faculdades, para jogar nas melhores faculdades. Por exemplo, o Manteo, que é o linebacker de Notre Dame, ele estava sendo soldado por USC e Notre Dame, e ele escolheu Notre Dame, né? Só um exemplo, assim. E tem várias coisas que eles levam em conta. O prestígio acadêmico, né? Tem alguns jogadores que falam assim, pô, eu não vou conseguir chegar na NFL, então seria bacana se eu tivesse um diploma. Então eu vou pra uma universidade um pouco melhor academicamente falando. Por exemplo, se o cara é sondado por Oregon State e Stanford. Eu, por exemplo, iria pra Stanford, porque Stanford é uma universidade de muito prestígio acadêmico. Stanford, inclusive, é a universidade de Glen Rollins. Enfim, é isso. Eles jogam 4 anos, eles não podem ser remunerados. Tanto é que o jogo da EA Sports no NCAA não tem nenhum nome dos jogadores, porque haveria de ter uma remuneração para o sindicato de atletas, como não é remunerado na profissional, não tem sindicato. Algumas peculiaridades dentro da NCAA que é muito legal. Só para terminar, então, a NCAA tem muita trick play, tem muita jogada arriscada, tipo, quarta para 15, no terceiro quarto, os caras vão, estão nem aí. Então é muito legal ver por esse lado também. Além disso, existe muita discrepância de habilidade, vamos dizer assim. Os kickers nesse NCAA são muito ruins, né? É muito difícil você achar, porque são 100 universidades. Você imagina você achar 100 maluco que chuta a bola muito bem nos Estados Unidos. Não é tão fácil assim como a gente vê no Brasil. Tanto é que o melhor kicker da NCAA esse ano, a gente postou no The Concussion, foi o Cairo, que é um brasileiro que joga em Tulane. Tulane é uma universidade de New Orleans. E ele acertou todos os field goals esse ano, inclusive field goals para mais de 50 jardas. Rafael, tô ficando rouco de tanto que eu tô falando. Vamos tratar dos bowls agora também. Vamos. Mas foi bacana pra fazer essa cobertura dos bowls, né, Rafael? Sim. Fazer essa cobertura aí pra você entender do que se trata, porque se a gente falasse dos bowls em si, você não ia entender paçoca nenhuma. Certo? Como o programa vai ao ar domingo, a gente vai tratar apenas dos bowls a partir do dia 31, certo, Rafael? Certíssimo. E começa uma avalanche de jogos dia 31. A gente não tem quais serão transmitidos na ESPN, mas eu tenho certeza que alguns serão. No pois dia 1 a gente tem... Tem dia o Rose Bowl, né? Não. A gente tem o Rose Bowl, o Orange Bowl, o Capital One, o Outback, o Heart of Dallas e o Gator. É muito bom num dia só. Tem muito jogo bacana. Não vou tratar dos BCS, né? Aqueles quatro importantes que eu falei. Vamos começar então, Rafael, pelos outros, né? A gente vai falar dos mais importantes. Pois bem, a partir do dia 31 começa aí muito jogo no mesmo dia. O Sun Bowl, Rafael, ele será jogado entre Georgia Tech e USC. USC que veio com grandes expectativas essa temporada, né? Eles tinham um quarterback excelente, só que ele não conseguiu cumprir a promessa durante esse ano. E é bacana observar isso, porque o USC vem tendo, né, uma linhagem de quarterbacks que está meio furada. Começou tudo isso aí, essa linhagem potente de quarterbacks de USC, com o Carson Palmer. O Palmer até teve um sucesso relevante na NFL, chegou aos playoffs com o Bengals, só que, enfim, não conseguiu conduzir isso muito bem, nunca nem chegou na conferência. Depois dele veio Matt Leinart, Mark Sanchez, né, só nome bom, né? E agora, neste ano aí, o homem da vez é o Matt Barkley, que até ano passado não tinha nenhuma interceptação nesse NCAA. Ele era cotado como primeira escolha do draft, pra vocês terem uma ideia. Só que USC era cotada, depois de ter saído de uma suspensão por causa da história do Red Bush, tal, como candidata a campeão nacional. Só que USC, os Trojans ficaram com 7 vitórias e 5 derrotas, um recorde absurdamente frustrante para os torcedores dali de Los Angeles. E eles enfrentam Georgia Tech, que tem, por incrível que pareça, Rafael, tem mais derrota do que vitória. Mais derrota do que vitória? A Georgia Tech, que é da conferência ACC, enfrenta aí no dia 31 às 5 horas da tarde, lá em El Paso, no Texas, no estádio da Universidade do Texas, em El Paso, pelo Sun Bowl, que é um bowl de pouco prestígio, embora seja patrocinado pela Hyundai. Os patrocínios dos bowls são muito fortes, né? Só lembrando. Cara, além disso, a gente tem no dia 1º de janeiro... Não, desculpa. Ainda no dia 31 tem um bowl mais interessante, a partir das 10h30, horário de Brasília. Não sei se vai passar pela ESPN, mas pela internet você consegue ver. É o Chick-fil-A Bowl. Vai o Clemson e LSU. LSU foi uma decepção nessa temporada também, embora com 10 vitórias e 2 derrotas. O LSU é um time que perdeu muitos jogadores, né, no último draft. Foram embora... E também se formaram. E Clemson é uma universidade que está cada vez moldando mais o próprio projeto de time, tentando construir alguma coisa, chegar em algum ponto importante. Ia ser uma grande vitória para Clemson conseguir derrotar a LSU nesse bowl. Inclusive, meu palpite pro bowl que vai ser jogado no estádio do Atlanta Falcons, inclusive, meu palpite é que Clemson vença. Clemson está ranqueado em número 14. Do BCS e LSU número 8, só que o quarterback de LSU é bem fraco. Eu não vou ficar citando muito nome, porque vai baralhar vocês, mas o quarterback de LSU é bem fraco, olho nele. Bom, prosseguindo, no dia 1º de janeiro, a gente tem esse bowl aqui, você tá de olho e você sabe bastante coisa dele. É o Capital One Bowl, que é o antigo bowl, vai ser jogado em Orlando, na Flórida, às 4 horas da tarde do dia 1º de janeiro. O número 7 no BCS, Georgia Bulldogs, da SEC, contra Nebraska Cornhuskers. da Big Ten. Rafael, você estudou pra fazer falar sobre esse gol, né? Ah, eu acho que a defesa de Georgia é uma das defesas mais fortes de toda a NCAA. Acho também que a gente vai ter vários jogadores saindo no top 10, uns 2, 3 jogadores deles saindo no top 10 do draft no ano que vem. Então eu dei uma olhada, eu tô empolgado, eu queria muito ver esse jogo, vou procurar algum link pra ir atrás dele. Eu acho que vai ser um dos melhores bowls que a gente vai ter, porque o Nebraska também é um time que cresce um pouco na adversidade, pelo que eu senti assistindo um ou dois jogos deles na temporada. É bacana, inclusive dia 1º de janeiro, um dia que vai ser muito bom. Por que isso? Porque às 4 horas da tarde, uma hora lá nos Estados Unidos, na Costa Leste, tem o Capital One Bowl. Às 5 horas tem o Rose Bowl, que a gente vai falar daqui a pouco. E às 8 horas, Brasília, tem o Rose Bowl. E às 11h30 tem o Orange Bowl, né? Então são 3 jogos bacanas de assistir. Ainda quanto aos bowls non-BCS, vamos dizer assim, a gente tem o que eu considero ser o melhor deles, tirando o Orange, Sugar, Rose e Fiesta, que é o Cotton Bowl, jogado no estádio do Dallas Cowboys, senhor Rafael. Texas A&M contra o Oklahoma Sooners. Vai ser a oportunidade que eu vou ter no ano de assistir o Johnny Football, né? Johnny Manziel, que eu não... Essa foi uma furada minha na temporada, não assisti nenhum jogo dele. Então eu fiquei meio assim quando ele ganhou. Eu realmente esperava que fosse ser o Mente. Mas eu quero ver ele, né? Vamos ver se ele é tudo isso que estão falando. É bem, bem provável que seja, né? Ninguém ganhou Heisman à toa. Mas eu espero que ele tenha um estilo de jogo diferente dos outros quarterbacks da NCAA. Eu acho que é uma coisa que pega muito, né? Porque os jogadores, como todos os times jogam em option, são jogadores muito atléticos que fazem passes nem tão bons assim. É, o Johnny Manziel, ele corre bastante com a bola também. Mas acho que até pode ser dito que ele é um quarterback balanceado. Ele tá no primeiro ano dele e ele tá substituindo o marido da Lauren Tannehill. Basta dizer isso, o Ryan Tannehill, né? Que é o marido da Lauren Tannehill. Que foi uma grande dúvida no último draft, né? Sim, sim. Eu não sei se foi uma escolha acertada do Dolphins, mas a gente vai descobrir isso ano que vem só. Mas a gente não vai falar sobre a NFL hoje. Pra vocês terem uma ideia, já falei, acho que todos os bowls importantes aqui, não tirando os BCS, o Cotton Bowl vale a pena assistir dia 4 de janeiro às 11 horas da noite, horário de Brasília. Só pra vocês terem uma ideia da força da conferência SEC, a gente tem um time disputando o Campeonato Nacional, outro jogando o Sugar Bowl, outro jogando o Cotton Bowl, então já são 3, o BBVA Compass Bowl, 4, Capital One Bowl, 5, Outback Bowl, 6, Gator Bowl, 7, aí tem a LSU também no Kick and Field, 8, Vanderbilt, 9, e deixa eu ver se tem mais algum. Cara, são 9 times da conferência aqui, se eu não me engano tem 12 participantes ou mais, mas pelo menos metade da conferência está jogando bowl. A SEC é muito forte nos Estados Unidos. Rafael Guimarães, agora chegou a hora da gente falar, portanto, sobre o BCS em si, né? Sobre os 4 bowls importantes do Campeonato Nacional, que é para isso que o pessoal tá aqui. Sim. Bom, vamos começar no dia 1º de janeiro, que é o bowl mais tradicional, embora neste ano não seja o mais forte deles. Rose Bowl. Rose Bowl jogado em Pasadena, na Califórnia, dia 1º de janeiro, às 8 horas da noite. Se enfrentarão o campeão da Pac-12 e o campeão da Big Ten. Stanford Cardinal contra Wisconsin Badgers. A grande discrepância é que os Cardinals têm 11 vitórias e 2 derrotas e os Badgers de Wisconsin têm 8 vitórias e 5 derrotas. Quer dizer, tipo, como assim, né, Rafael? É, eu acho que o elenco de Stanford é muito superior. Eu acho que eu fiquei meio assustado com essas escolhas, assim. É porque no BCS é uma coisa fixa, pros balls, certo? É, então, o campeão da Big Ten, ele vai pro Rose Bowl, né, e deveria ser Ohio State, só que Ohio State está suspensa. Ohio State e Penn State estão suspensas, portanto não podem participar de nenhum bowl. Por isso, o Rose Bowl neste ano perde um pouco de prestígio. Talvez o ideal seria se esse bowl fosse Oregon contra Ohio State, por exemplo, seria muito bacana. Só que a gente acabou ficando aí com Stanford e Wisconsin. Pra mim também acho que o elenco de Stanford é superior, mas o Wisconsin Badgers pode surpreender, né? Já que ganhou de Nebraska na final da Big Ten, pode surpreender aí no Rose Bowl, lá em Pasadena, no dia 1º, às 8 horas. Além disso, no dia 1º, temos o Orange Bowl. Quando eu olhei quem foi pro Orange Bowl, eu tomei um susto. porque é Northern Illinois Huskies. NIU, eu acho, se não me engano, é a sigla. Eles são da Conferência MAC, eles têm 12 vitórias e uma derrota, perderam apenas uma partida, e estão ranqueados em 15º no ranking. Joga contra o Florida State Seminoles, da ACC, campeão da ACC. Também vai ser uma cacetada de Florida State. Ranqueado em 12º, mas que no início da temporada estava muito bem. E não vejo muita chance para Northern Illinois. Rafael, você tem algum comentário para fazer sobre esse jogo? É, eu acho que esse jogo vale a pena para ver um jogador. Um jogador de Florida State, que é um, ainda não senior, mas que deve entrar, né, no próximo draft, que é o alemão. Eu não sei pronunciar o nome dele corretamente, você deve saber. Bjorn Werner, se eu não estou errado. Ele não é sênior, né? Mas ele tá todo mundo comentando que é bem provável que ele entre no draft e ele é um monstro. Ele foi criado para jogar futebol americano, ele é uma máquina montada para isso. É, o Bjorn Werner, né? Em alemão W, não sei o V, já que você perguntou. Ah, certo. Ele é defensive end / OLB e ele é cotado para sair com o San Diego Chargers, né? Em alguns mock drafts que eu dei dando uma lida. Daqui a pouco eu vou falar de draft. A gente vai comentar um pouco por cima, embora a gente vá ter um especial só de drafts, mas seria bacana aí a gente comentar um pouco também, certo? Além do Orange Bowl, que eu acredito que o Florida State vai dar uma cacetada, a gente tem um jogo um pouquinho mais interessante, mas nem tanto. Sugar Bowl, dia 2 de janeiro, lá no estádio do Centro, Mercedes-Benz Superdome. Ele será jogado às 11h30 horas do Brasil no dia 2, entre Louisville Cardinals, campeão da Big East, e Florida Gators, que é o terceiro ranqueado no BCS, não é vice-campeão da SEC, vice-campeão é Georgia, Florida Gators foi o terceiro colocado, mas é o terceiro colocado geral do BCS, portanto ganhou essa vaga. Você acha que Louisville tem chance, Rafael? Eu acho que Louisville não tem a menor chance. Florida era cotada, muita gente achou muito injusto, na verdade, Notre Dame ter ido pro BCS Championship. Muita gente acha que a final deveria ser Flórida e Alabama. Eu discordo dessa visão, mas realmente o time do Florida Gators é monstruoso. O ataque é aquele típico ataque da NCAA que você só consegue parar atleticamente. E a defesa é muito técnica e atlética ao mesmo tempo. Tem vários jogadores que a gente vai ver o ano que vem na NFL. Eu acho que esse jogo... Ele não é o mais interessante do BCS, como você estava falando, mas é bem provável que seja o mais interessante abaixo do Fiesta. Pelos prospectos para a NFL, né? Sim. Bom, a gente tem no dia 3 de janeiro o Tostitos Fiesta Bowl, jogado no estádio do Arizona Cardinals, a partir das 11h30 horário de Brasília, e esta poderia ser, vamos dizer assim, o jogo de consolação do NCAA, porque ele será jogado com duas equipes que perderam apenas uma partida e poderiam estar na final, se estivessem, por exemplo, se Kansas State e Oregon estivessem na SEC, poderiam muito bem estar no lugar de Alabama. A partida será realizada entre o quinto colocado no BCS, Kansas State, campeão da Big 12, que por isso tem vaga garantida no Fiesta Bowl, e o Universidade de Oregon, Oregon Ducks, que foi como representante da Pac-12, mas não como da Pac-12, sim como do BCS, como at-large, né, que chama-se em inglês, é o quarto colocado nos rankings do BCS. Rafael Guimarães, considerações sobre esse jogo? Eu acho que esse vai ser um dos jogos mais interessantes que a gente vai ter no ano. E isso eu quero dizer no futebol americano, não só na NCAA. Oregon tem um ataque corrido excelente, que foi, se não me engano... É um ataque aéreo também, né? Faz muito ponto sempre. É um time que é muito eficiente pontuando. E a gente tem em Kansas State um quarterback que a gente deve ver na NFL, que é o Colin Klein, que foi candidato ao Heisman. Eu não acho que é cedo pra falar isso ainda. Que a gente vai ver ele na NFL... Sim. Eu acho que não, eu acho que um sujeito que faz uma temporada dessas de chamar atenção, ele vai ter a oportunidade dele na NFL. Se a gente dá oportunidade para jogadores que são claramente busts, se tem gente falando que o Geno Smith vai ser o first overall no próximo draft, por que não dar uma chance pro Colin Klein? É, o Colin Klein não vai pro draft ano que vem, né, porque não é elegível pro draft ainda. Mas ele desempenhou um bom trabalho neste ano. Eu cheguei a torcer aí, né? Como o Michigan esteve muito mal nesse ano, eu cheguei a torcer por Kansas State, porque eu acho bacana o uniforme deles, tipo, um uniforme diferente, roxo e branco. Oregon tem um ataque explosivo. Esse jogo é promessa para muitos pontos. Eu acredito que pelo menos 60 pontos a gente consegue ganhar esse jogo com uma facilidade. Vai ser o oposto do BCS Championship, que o BCS. Sim, vai ser um jogo de defesa. Exatamente. Se você gosta de ataque, assista o Fiesta Bowl. Se você gosta de defesas como eu, assista o campeonato nacional. Eu assisti todos, né? Todos os BCS aí. Eu acho que talvez o Rose Bowl não esteja com tanto saco para assistir. Mas os outros três, os outros quatro, aliás, né? Contando o campeonato nacional, vão ser muito bacana. Chegou a hora então, Rafael, de você falar do seu time. Graças a Deus. BCS National Championship, né? Por que Discover BCS? Porque ele será jogado no estádio onde é o Orange Bowl. Então o patrocinador, ele vai junto. Se fosse no Sugar Bowl, seria Austin. Mas enfim, isso aí é só uma curiosidade. O BCS National Championship é a grande final da NCAA, como eu falei no início do programa, e ele será jogado no estádio do Dolphins, no dia 7 de janeiro, às 11h30 da noite. O campeão da SEC, Alabama Crimson Tide, Bama, né, chama-se de Bama, e o independente, mas invicto, Notre Dame Fighting Irish, Rafael Guimarães. O que você acha que esse jogo vai oferecer para o fã de futebol americano? Eu acho que esse jogo vai oferecer uma demonstração do que é o futebol americano tradicional da NCAA. Eles têm combinado para 25 campeonatos nacionais, são 11 de Notre Dame e 14 de Alabama, certo? São centenas de jogadores que já foram jogar na NFL vindo de ambas as equipes, vários prospects. Vai ser um jogo muito interessante, principalmente para as defesas. Quem acha que o time está tendo que se preocupar com defesa agora ou no próximo ano, precisa ver esse jogo para ver jogadores que vão estar no seu time. Então é uma partida muito interessante, é do interesse de qualquer fã do esporte. Bom, essa partida, para você que gosta de defesa, vai ser muito bacana, porque ambas as equipes têm muitos jogadores bons na defesa. Alabama conta com o Nick Saban, que revolucionou a NCAA em termos de defesa, e Alabama é a melhor defesa da NCAA há algum tempo até. Nick Saban, que era técnico do Dolphins há um tempo atrás, e depois que saiu de lá, foi para Alabama, e antes de ir para o Dolphins, era de LSU. Ele tem muito, muito, muito prestígio na NCAA. O Saban, Nick Saban, treinador aí de Alabama. A Notre Dame vem com Mentiou, acho que você já ouviu falar nele. Ele é um linebacker muito, muito, muito, muito bom. Muito bom. Eu diria que é o melhor linebacker da classe de 2012. Não é melhor, na minha opinião, que o Kukley. Se eu me engano, é esse o nome dele. Ele que joga agora no Carolina Panthers, ele melhorou a defesa do Panthers, assim, absurdos. Então, para você que gosta de defesa, para você que acha que seu time precisa de defesa, esse é um bom jogo para você assistir. Rafael, já falamos de todos os bowls por cima, porque a gente não pode ser muito específico, porque tem gente que está começando a acompanhar agora, a gente está tentando introduzir aí nesse double A para a galera. E agora, daqui a pouquinho a gente vai responder e-mails, mas antes eu vou falar de alguns prospects. Né, que são prospects, são jogadores que vão pro draft. O primeiro deles, que a gente não comentou o time, é West Virginia, é o Geno Smith. Tá sendo cotado, inclusive, para sair com a primeira pick pelo Kansas City Chiefs. O que você acha do Geno Smith, Rafael? Eu acho que ele vai ser um bust gigante. Ele tem cara de Jamarcus Russell, né? E, bom, já comentamos tudo que tinha pra falar dele. Eu acho que ele é bust, o papai também acha. E a gente tem que dar prosseguimento aqui. Star Lotulelei. É esse o nome dele mesmo, ele é nose tackle de Utah. Utah não tá jogando nenhum bowl esse ano, até porque perdeu pra sua rival Utah State, que é uma empresa muito fraca, não fez nada Utah na Pac-12 e não merece ir pra nenhum bowl. Mas o Star Lotulelei, ele é o melhor jogador da Universidade de Utah, e ele é cotado, inclusive, pra sair também com a primeira pick do draft pelo Kansas City Chiefs, mas também em outros mock drafts, né, dead draft simulado, ele sai com o Oakland Raiders na terceira escolha. Rafael, você tem alguma coisa para comentar sobre o nosso querido Star Lotulelei? Eu acho que ele é o melhor defensive tackle dessa classe, mas eu não acredito que ele vá ser a primeira escolha. Eu acho muito difícil isso. Muito bom. O Buffalo Bills, que provavelmente deve ter a sexta escolha, nesse momento tem a sexta escolha, ele já disse que vai atrás de quarterback no draft. E o homem sendo cotado para essa posição tem dois. Tem o Tyler Wilson e tem o Mike Glennon. Eu acho que o Mike Glennon sai antes, certo? Acredito que o Mike Lennon de North Carolina State seja um talento de segundo round, não de primeiro. Isso pode ser um grande erro aí por parte do Buffalo Bills. Se o Geno Smith não for escolhido pelo Kansas City Chiefs, provavelmente ele cai no Bills. O Cleveland Browns deve escolher, para sua tristeza, Rafael, o Mentiou. É. Que é a grande estrela defensiva da NCAA neste ano, Mentiou da Universidade de Notre Dame. Deve ir pro Cleveland Browns e seria um ótimo move aí para substituir o DeQuell Jackson, linebacker do Cleveland Browns, e meter ali o Mentiou no strong side, já que o Fujita, o Scott Fujita, deve se aposentar. Pois bem, quem que a gente pode comentar aqui também? Tem o alemão, né? Você falou, o Bjorn Werder. Aham. Uhum. Que ele é underclassman, mas ele... Underclassman, só pra explicar, é quem não é senior ainda, quem não tá no quarto ano. Ou seja, ele vai pra NFL, pro draft, mas ele não vai ter diploma. Provavelmente, depois que ele se formar, ele volta pra faculdade, enfim, whatever. Depois que ele se formar, não, desculpa. Depois que ele se aposentar na NFL, ele vai pra faculdade, whatever. Mas ele não é senior, mas ele pode ir pro draft. Né? Ele não é senior, mas pode ir. O Jordan Miller, que é defensive end, né, o Rafael? Sim, eu acho que ele vai mesmo já agora pro draft. Porque o cara mudou pros Estados Unidos simplesmente pra virar um jogador de futebol americano profissional. Ele foi moldado pra isso pela família dele. E, então, eu acho que ele não vai ficar perdendo tempo procurando se formar e ter o diploma. Eu acho que ele simplesmente vai entrar no draft agora de uma vez, fazer o que ele precisa fazer. É isso aí. Quanto aos wide receivers, tem dois que eu quero destacar aqui. O Terrence Williams, de Baylor, provavelmente deve ir para o Seahawks, porque o Seahawks precisa melhorar aí o corpo de wide receivers para o Russell Wilson. E o Patriots, pode ser que depois de tantos drafts focando na defesa, o Patriots precisa aí de um wide receiver pro seu corpo de wide receivers. Também tem o Keenan Allen, que está cotado para o Packers, porque o Greg Jennings será free agent em março. Além disso, acho que dá para comentar sobre o Alex Okafor, que é defensive end de Texas, dos Longhorns. E também no segundo round tem a primeira escolha, como o Jacksonville Jaguars neste momento. O Matt Barkley pode vir aí, o quarterback de South California, de USC. Deixa eu pensar aqui se tem mais alguém para falar. Talvez tenha o Tyler Wilson, que é quarterback de Arkansas, que pode sair no meio do segundo round para o Cardinals. Seria uma boa escolha para o Cardinals, pode ser que seja um skill, né? Com essa dança que eles estão de quarterbacks, eles precisam de alguém que bata o pé e fique com a vaga, né? Sim, outro quarterback cotado é o quarterback de Syracuse, que é o Ryan Nassib, que pode ser que vá para o Jets, mas é uma escolha terrível. Não sei se tem cacique. Deixa eu ver aqui o que mais. Quanto ao Chicago Bears, você que torce pro Bears, você quer ouvir minha opinião, enfim. O Bears deve ir de tight end no primeiro round, porque o Bears não tem tight end. Receiving tight end, não, sabe, não tem cara que receba a bola. Você acha que eles vão atrás do... Você acha que eles vão atrás do tight end de UCLA, que é um dos mais comentados? Não, vai atrás no de... Me fugiu, de Notre Dame. Ah, sim, o Tyler. Isso, eu acredito que ele Tyler seja... Tyler Eifert. Exatamente, seja a escolha do Bears. E no segundo round de offensive line, pelo amor de Deus. Bom, pelos prospectos, acho que os prospectos são jogadores que vão pro draft, acho que por cima dá pra falar isso. Tem algumas outras peculiaridades, o Texas deve ir de linha ofensiva no segundo round. Enfim, dependendo das fragilidades do time, mas a gente vai fazer um programa só de draft, é muito cedo ainda pra falar isso. Ainda tem um monte de bowl pra ser jogado, ainda tem o Senior Bowl, que é o jogo das estrelas, entre aspas, da NCAA, e que vale alguma coisa de fato, porque tem... É uma entrevista de emprego, né? Enfim, a NFL Network anuncia como uma entrevista de emprego, inclusive, a partir. Tem o Combine, que são os exercícios que os scouts da NFL olham os jogadores fazerem. E tem o draft em si, tem entrevistas, o Wonderlic Test, que é o teste de kick, muita coisa até o draft ainda. O futebol americano não acaba com o Super Bowl, não, hein? Março tem Free Agency, fevereiro, final de fevereiro tem o Combine. Abril tem o draft, muito mock draft, muita cobertura legal que a gente vai fazer pra vocês. Não acaba com o Super Bowl, a gente segue aí. Acho que junho, né? Junho, julho, que não tem muita coisa. Junho, maio e junho são os meses mais parados, aí que realmente não acontece nada na NFL. São os meses de barriga, vamos dizer assim. Fábio Maranhão, chegou a hora, então coloca a musiquinha dos e-mails, vamos ler perguntas dos nossos leitores. Bom, o Toledo Espada, ele... Toledo Espada, deve ser esse nome. Eu não sei se tem alguma brincadeira com esse nome. Tem alguma brincadeira? Toledo Espada. Não me parece. Parece nada com o Tomás Turbano. Essas coisas aí. Tem que ficar preparado, né? Bom, ele diz: bom dia, gostaria de saber se os jogadores da NCAA que seguirão carreira na NFL garantem bolsas de estudo apenas com as habilidades em campo, tornando assim as alunos nota F e jogadores nota A, ou se eles precisam, além de se dedicar aos training camps, estudar como um aluno comum para obter a graduação. Em resumo, alunos da NCAA são alunos que passam de ano devido ao fato de jogarem, mesmo que sejam com notas ridículas? Obrigado. Tô lendo o seguinte, no college, as notas em si gerais é a média ponderada, né, que é o GPA, que vai de 0 a 4. A resposta para sua pergunta é não. Alunos com nota F não jogam. Eles podem perder a bolsa de estudo. Eles têm que ter um desempenho mínimo. Eu não sei o número certinho, acho que é 3 o GPA que eles têm que ter, ou 2,5, não sei o certo. Mas se eles estiverem com notas muito baixas, eles não jogam. Não é assim em várzea, não. O João pergunta aqui no nosso Bom Dia NFL do dia 27, ele pergunta quais são as universidades mais tradicionais do NCAA e quais são as universidades que mais revelaram grandes talentos que deram certo na NFL. E o Rafael responde a primeira pergunta aí. Quais são as universidades mais tradicionais, na sua opinião, Rafael? Eu acho que a maioria das universidades tradicionais está na SEC, né? A gente tem Alabama, a gente tem LSU, Texas Longhorns, a gente tem Notre Dame, comentado, a gente tem Michigan, que é rival de Notre Dame, a gente tem a South California, eu acho que já deu, né? Falou bastante, né? Michigan, Ohio State, as universidades da Southeast Conference, da SEC, Alabama, LSU, Mississippi State, Ole Miss, que é a universidade do Art Manning. Ole Miss. E do Eli Manning, tem talvez Tennessee, do Peyton, Florida State. Gators. Sim, a universidade de Miami, né, do Ray Lewis, do Ed Reed, na década de 80 e 90 foi muito forte. Deixa eu pensar o que mais. Bom, tem muita universidade aí famosa, vamos dizer assim. Tem Texas Longhorns, da Big 12, tem Oklahoma. A segunda parte da pergunta do João é quais as universidades que mais revelaram grandes talentos que deram certo na NFL. Acredito que seja USC, Michigan, Ohio State. A gente vai fazer um top 10 no futuro, universidades as powerhouses, né? Que são universidades que formaram bastante calouros aí, bons, que deram sucesso, que deram certo. De quarterbacks, por exemplo, parece a universidade do Drew Brees, Purdue, que tem uma história bacana aí com quarterbacks. O Carlos Ximenes pergunta quais são os maiores busts da história do NCAA, tirando Ryan Leaf em um conto. A gente tem um texto sobre isso, Carlos, que a gente vai colocar aqui no post do podcast para você dar uma olhada. Não compensa falar tanto, mas tem muito. Tem o Tony Mandarich. Enfim, você dá uma olhada no texto lá no nosso Top Draft Busts. E ele também pergunta por que as universidades top nos estudos como Harvard e Yale não se destacam tanto no futebol americano, né? O único que ele se lembra, que ele comenta, é o Ryan Fitzpatrick, de Harvard. E universidades como Michigan e Notre Dame, sim, né? Porque... Ele fala aqui, por que mão não quer que o filho estude em Harvard? Não entendi essa parte, mas tudo bem. Bom, as universidades como Harvard e Yale, elas não estão na primeira divisão da NCAA, grosso modo. Elas estão na segunda divisão, tem menos prestígio. E elas não são focadas para atléticas, né? Vamos dizer assim. Elas são focadas para estudo mesmo. Então, os próprios alunos que vão para lá, eles não são alunos muito, muito top, atleticamente falando. Todavia, o que pode explicar isso é que o dinheiro, a verba das faculdades, não vai para o programa atlético, vai para o laboratório, né? Então, naturalmente, elas não vão ter atletas muito bons, né? É muito raro a gente ter, embora no início do século XX os tivessem. A explicação basicamente é essa. E ele também pergunta qual é o bowl mais importante tirando a final, o BCS. Orange, Sugar, Cotton ou Fiesta? Ele esqueceu o Rose aqui, os quatro, o BCS. Essa pergunta, ela tem duas maneiras de ser respondida, né? Tá, com história ou com força hoje, em 2012. Sim. Em 2012 é o Fiesta. Com história é o Rose Bowl, que é o pai de todos, né? Foi o primeiro. Foi o primeiro e durante muitos anos foi considerado a decisão nacional. Exatamente. Vamos agora no fórum do Facebook... facebook.com/groups/NFLTheConclusion, ou você pode entrar pelo site naquela abinha lá. A gente tem pergunta dos leitores também. Bacana que minha voz está acabando. O Pato, o Diego Rodrigues, ele pergunta qual o segredo para Notre Dame ter a chance de derrotar Alabama? Rafael Guimarães. Todas as vezes que eu analisei os jogos de Alabama para ver se a gente tem alguma chance de ganhar, eu percebi que a defesa deles, se você fizer a defesa deles ficar um pouco para baixo, o ataque acompanha. A defesa é realmente a estrutura do time. Se a defesa começa a sofrer com o ataque adversário, o ataque se desespera, porque acha que vai ter que ganhar o jogo ali, e aí o time acaba... Acho que foi assim que eles acabaram perdendo o jogo que tirou deles a invencibilidade. Eu acho que Notre Dame precisa sair ganhando. A resposta, eu acho, é justamente fugir do óbvio, a resposta. O ataque de Notre Dame tem que funcionar, basicamente, e Notre Dame não pode tomar mais de 12 pontos. Eu acho que Notre Dame precisa pontuar primeiro. Sim. O Gustavo Vaz, no nosso fórum do Facebook, faz uma pergunta muito importante. Ele gostaria que a gente comentasse da inclusão de Northern Illinois, que é uma universidade de uma conferência mid-major, né, uma conferência mais fraca que as outras. Ela foi incluída no Orange Bowl para jogar contra a Florida State. E ele ficou meio indignado, né, Gustavo? Como que ano passado... Boise State ficou de fora, estando top 10 no BCS Rankings. E nesse ano, uma universidade em 15º, está num bowl importante no BCS, sendo que o Oklahoma, que é de uma conferência maior, a Big 12, não está e vai jogar um bowl de menor importância, no caso, o Cotton Bowl. Bom, essa pergunta é respondida com apenas uma palavra: dinheiro. No ano passado, a gente não teve nenhuma universidade de conferência fraca nos BCS. A gente teve Wisconsin, Oregon, Oklahoma State, Stanford, Michigan, Virginia Tech, Clemson, West Virginia, LSU e Alabama. Todas elas são de conferências fortes, né? A mais fraca aí seria West Virginia da Big East, vamos dizer assim. E talvez Virginia Tech da ACC, mas ainda assim eu não acredito que a ACC seja tão fraca assim. A Big East dessas aí é a mais fraca das grandes. Bom, e o que pode ser contestado é que Michigan entrou no Sugar Bowl. Isso foi bastante discutido na imprensa americana ano passado. Não merecia, porque teve 10 vitórias e 2 derrotas e jogou o Sugar Bowl contra a Virginia Tech. Talvez Boise State seria mais justo, só que não movimentaria tanto dinheiro como Michigan movimentou no Sugar Bowl. No ano anterior a gente teve TCU, que hoje está na Big 12, mas TCU era da Mountain West no ano anterior, em 2010-2011, né, na temporada 2010-2011. E TCU foi o time de fora, vamos dizer assim. Com o realinhamento das conferências, TCU, por exemplo, foi para a Big 12, é mais difícil você ver um time de fora de conferências fortes nos bowls principais, Sugar Orange, Rose e Fiesta. Mas esse ano a gente teve Northern Illinois, que é de uma conferência forte, das pequenas, né? Das pequenas é uma das conferências mais fortes, que é a MAC. E eles tiveram apenas uma derrota. Talvez isso explique. Outra coisa que talvez explique é que fica em Illinois, fica perto de Chicago, e Chicago é o terceiro maior mercado dos Estados Unidos. Só perde para Los Angeles e Nova York. Eu não sei qual é a presença de Northern Illinois em Chicago, honestamente. Eu tenho até vergonha de falar um negócio desse, eu deveria saber. Mas Notre Dame é mais, vamos dizer assim, mais amada em Chicago. Mas talvez Northern Illinois tenha alguma relevância. Então, a população de Chicago pode estar de olho nesse jogo. E deve ter bastante gente que é graduado lá, além de graduado na Universidade de Illinois, deve ter gente graduado lá. Então, monetariamente, pode ser interessante, entendeu? Além de MAC ser uma conferência até que não tão ruim. Eu diria até que MAC, depois da Big East, é a conferência ali das pequenas mais fortes. Certo? Eu acho que essa é a resposta. Tentei ser o mais conciso possível. A resposta é dinheiro, ok? O Josué Câmara pergunta como funciona o Army Bowl. Simples, não tem muita resposta. Joga Army contra Navy, ponto, acabou. A gente tem texto disso, dá uma procurada lá depois. Ok. Acho que é isso, Rafael. As perguntas são essas. Eu não sei se vocês notaram, mas a gente tá gravando, são 7 horas da noite. A gente tá gravando tentando gravar. Desde as 4. Eu tô completamente sem voz. Eu tô sem voz, assim. Vai ser engraçado ouvir esse programa depois, porque no início do programa minha voz tá ok. E agora minha voz tá tipo rouca, o que é bom, porque teve ouvinte que falou que minha voz é fina, agora tá rouca, né? E eu falei muito mais, né? Praticamente só eu falei, porque tinha um monte de coisa pra falar, o Murilo não estava. Mas enfim, acho que o programa ficou bem bacana. Bom, Rafael, estou quase sem voz, suas últimas considerações, pelo amor de Deus, pra que eu possa jantar aqui na minha residência, pra que eu possa. Enfim, respirar, beber uma água. Minhas últimas considerações são: se você tem preconceito com a NCAA, porque a qualidade de jogo é um pouco inferior, as jogadas são malucas, a estratégia é completamente pirada, para com isso. Vai assistir, é divertido. Você tem as marching bands, você tem toda uma festa em volta, que gera uma mística. E além disso, você vai estar acompanhando vários jogadores que você pode ter como ídolos no futuro próximo. Exatamente. Acho que o Rafael falou tudo aí aqui pra vocês. Eu dei a minha voz, literalmente. Sacrifiquei minha voz pra vocês. Além do meu tempo, que eu venho sacrificando algum tempo, a minha voz pra você gostar de NCAA. Eu não sei se o programa ficou tão bacana assim, com só duas pessoas. A gente pede desculpas, inclusive. Mas a gente tentou bater muito, a gente tá martelando muito. Acho que deu pra perceber que o The Concussion tá tentando fazer você se apaixonar por NCAA. Inclusive, um abraço pro Paulo Mancha, não sei se ele vai ouvir ou não, mas que ele citou o The Concussion na transmissão dos bowls da ESPN na semana passada como um canal que você pode aprender um pouco mais sobre NCAA. Essa é a nossa ideia. NCAA é capa do site hoje, quinta-feira. Então, a gente tá martelando bastante. Se você gosta de picanha, não tem como por que você não gostar de filé mignon, assim. né? É uma analogia bem estúpida, mas ambos são futebol americano. Não é como, por exemplo, futebol canadense e futebol americano na NFL. Tipo, a diferença é gritante, a diferença de regras é muito grande. Na NCAA para a NFL, a diferença de regras é minúscula. Acho que o campo no meio é mais largo, né? Onde a bola começa, e uma recepção pode ser feita com um pé só dentro do campo. Basicamente é isso que difere, né? Além da pass interference, que em vez de ser no lugar da falta, são 15 jardas. Mas é muito pouca diferença e o jogo em si é o mesmo. E é isso que o Rafael falou, você pode acompanhar jogadores que daqui a pouco podem ser seus ídolos, né? É muito bacana isso, de verdade, e é muito apaixonante, né? Tem semana que eu tô mais afim de assistir NCAA do que NFL, porque é muito legal mesmo. Certo, senhor Rafael Guimarães? Certo. Feitas as nossas considerações finais aí, até porque minha voz vai acabar a qualquer momento, queria dar meus parabéns ao Pedro Souza e ao Yuri Nobre, que responderam nossas perguntinhas no outro podcast. Também a gente perguntou qual foi o time que escolheu o John Elway na classe de 83 do draft, no draft de 83. O Pedro Souza respondeu e foi o primeiro a responder. Na época, Baltimore Colts, mas devido a má qualidade do time, Elway se recusou a jogar pelo Colts, preferindo tentar a carreira no beisebol. Sendo assim, o Colts realizou uma troca com o Broncos e o Elway virou ídolo aí no Denver Broncos. O Yuri Nobre também responde o Baltimore Colts. E a nossa outra pergunta, que é a mais subjetiva, né? Se o Roethlisberger tivesse ido pro Chargers ao invés de ter ido pro Pittsburgh Steelers no draft de 2004, como que teria acontecido? E ele diz o que eu concordo com o que ele disse, né? O Chargers poderia ter pelo menos um Vince Lombardi Trophy. E o engraçado é que a NFL.com tem um quadro chamado NFL, que é umas charges e tal, né? Um vídeo, um desenho que faz justamente essas perguntas, essas ucronias, né? E se. E eles colocaram, depois que a gente gravou o programa, justamente essa pergunta. E eles dizem exatamente isso, que o Chargers seria um Super Bowl com o Roethlisberger. Eu concordo com isso, certo? Muito obrigado a vocês que responderam. Tem mais pergunta para essa edição. A pergunta é a seguinte. Vamos lá, vamos pensar numa pergunta de NCAA. Respondam aí, eu vou fazer uma pergunta bem rápida. Qual universidade jogou Peyton Manning na faculdade e se ele foi campeão nacional? Ok? É bem rápida, bem fácil a pergunta. Uma pergunta subjetiva, então, para a gente ouvir dos ouvintes. Ouvintes é ótimo, para a gente ler, né? Os ouvintes vão colocar nos comentários aí no post. Você prefere, você que está ambientado com o início da boia agora, você prefere do jeito que é, com a final com os dois melhores ranqueados, ou você gostaria de um playoff aí? Lembrando que em 2014 haverá um playoff com quatro times, né? Semifinal e final. Mas ano que vem continua do jeito que está agora. De toda forma, alguns consideram que um playoff com seis times, da mesma forma que na conferência da NFL, Wild Card, com dois times folgando, Divisional e Conference Championship. Um playoff com seis times ou com oito seria melhor. Eu gosto muito da ideia de um playoff com seis times. Coloquem aí, então, se vocês gostam do jeito que está agora, se vocês acham que seria de um outro jeito muito mais emocionante. Para vocês terem uma ideia, nesse no basquete, é playoff. São 64 times, salvo engano, é o March Madness. Em março, durante o março inteiro, você tem as partidas e é muito bacana. É uma loucura. É uma loucura. Justamente por isso chama March Madness, né? Para os Estados Unidos. Então respondam aí o que vocês acham sobre os playoffs na NCAA, certo? Fazer os merchans, então. Como sempre, The Concussion tem a parceria com a BetBook, a Sportsbook, que aceita apostas de futebol americano. A gente tem uma promoção que a gente dá R$1 de graça, só se cadastrar, pedir lá R$1 para atendente online, blá blá blá. E você pode ter R$1 sem custo nenhum, é só se cadastrar para apostar a partir de domingo. Em qualquer esporte você pode apostar, mas de preferência, né, que vai ser mais legal, apostar entre Cowboys e Redskins. O vencedor leva a NFC East para a casa, leva o caneco aí da NFC East e pode colocar seu bonezinho, o NFC East Champions, com a vaga dos playoffs, óbvio. Então você pode apostar aí R$1 de graça, só se cadastrar, tem um banner lá. No The Concussion. Rafael, tem mais alguma coisa pra falar? Beijinhos? Eu continuo solteiro. Continua solteiro? Continuo solteiro. Não deu certo ainda aquela procura do último podcast. Mas eu tô aqui esperando, meninas. Tô esperando. Rafael, muito obrigado pela sua presença novamente. Espero eu que agradeço. Você no nosso próximo The Interception. O mundo não acabou, a gente continua aqui, né? Vale ressaltar isso. Vocês viram que a gente teve menos humor nesse programa, né? Foi um programa mais sério. A gente vai soltar uma bonus track com a hora que a gente estava bem humorado, foi antes de começar o programa. Que também vocês vão gostar bastante, espero que vocês gostem. A gente separou, né, a varzeada para um outro lado, para deixar o programa realmente mais sério, para você aprender o máximo possível de NCAA, para você se apaixonar. Bom, se você não se apaixonou por NCAA, sinto muito, mas a nossa parte a gente fez, tô com consciência tranquila. Sabe quando você chaveca pra caramba uma menina, Rafael, ela não tá nem aí? Não, eu não sei. Você não sabe isso? Não, eu não sei. Você é um pegador, né? Tá bom, demorou. Então você ouvinte, você já passou por isso. Sabe quando você chaveca pra caramba minha, e ela não te dá bola? Você tá com consciência tranquila? Então é como eu estou me sentindo. Enfim, tô com consciência absolutamente tranquila. Se você não quiser gostar de mim, você vai estar perdendo, infelizmente, porque é muito legal. E outra, se domingo tem NFL, sábado tem NCAA. Esse é o final de semana inteiro com futebol americano, certo? Rafael, novamente, meu muito obrigado, meu muito obrigado a você, ouvinte, que nos ouviu por mais de 60 minutos aqui no The Interception. E um abraço, até mais. The Interception é o podcast do The Conclusion.